Senhor, traz o consolo através do seu Espírito Santo. E o Senhor sopra do seu consolo sobre toda a igreja. Receba pela fé agora. Seja abraçado pelo Senhor, que te ama, que deu a sua vida por você. Abraça no Senhor nesta noite. Obrigada, Jesus, por tudo. Venha consolar os corações aqui nesta hora, que estão chorando por uma perda, talvez. Sim, Senhor. Meu coração tá doendo demais. Preciso da tua paz para prosseguir. Senhor, me pega em teu colo. Me consola quando choro. Me cobre com teu amor. Me abraça. Receba o abraço do Senhor. E através desse abraço, a vitória para a sua vida, o consolo para o seu coração, a cura das feridas da tua alma. Senhor, renova minha alma, sopra em mim a tua calma. Olha para Jesus.